Eu sou a Alana Guiar de Barra Mansa e reúno-se em Rantez. Vocês lembram de qual filme todo mundo ama, menos vocês? Crepúsculo. Não, ninguém ama Crepúsculo. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, todo mundo ama. Eu odeio Jogos Vorazes. Eu odeio... Não desgosto, não. Não é aquela coisa, nossa, não é um filme maravilhoso, mas não me faz perder o sono também, não. Cara, olha só. Um filme que todo mundo ama... Não, todo mundo ama, não. Aliás, eu acho que a minha namorada ama, que ela amou pelo menos o filme. Divergente. Eu tive que ver semana passada esse filme com ela. E caraca, cara, que filme ruim, cara. Melhor do que Divergente é só as continuações, né? Convergente, Detergente. Eu só vi o Divergente, eu parei. Ela quer que eu veja a continuação com ela. Ela falou, não, você vai ver menos no mesmo no... E lá vem, ó. Senhoras. E lá vem a piada sem graça, prepara pra piada sem graça. Você sabe que o apelido desse filme é Binóculo, né? Por quê? Que é Divergente. Nossa! Eu tenho que falar o motivo de eu ter detestado Jogos Vorazes, que eu fui ver com minha amiga parte 1 lá, lá do final. E toda hora ela me cutucava. Olha lá, esse cara é gatinho, por que ela não fica com ele? Pô, o Pita cuzão ficou nas costas dela, ela tem que resgatar o cara. Puta que pariu, cala a boca, eu não quero ver esse filme. Eu estou sendo obrigado a ver. O outro há pouco tempo foi o Caçador. Caçador? O Caçador e a Bruxa. Cinema? É, com Thor. Se eu fiz no cinema? Ah, meu irmão, aí não. Eu falei assim, vamos ver Mogli. Não, eu tô mal, vamos ver aqui o Caçador. Eu não, é Mogli. Eu vendo o filme com um cara de... Mas, você que é o hater maior da internet, maior hater da internet, maior hater do planeta. Vai, Netmaster, fala a sua opinião sobre Star Wars. Vai, só pra deixar o meu ótimo. Sobre Star Wars? Eu amo Star Wars, sua besta. O cara tá fudido. É qual ela tá tomando algum remédio de tarja preta? Eu não sei, eu que tô tomando antidepressivo, ele que tá esse doidão. Tô tomando antidepressivo? What? Revelações? Por que você tá tomando antidepressivo? Não, é um remédio lá também, tem o seu fator antidepressivo. Tá bom, eu vou falar um filme que todo mundo paga um pau, mas acha que é a obra cinematográfica mais linda de todo o universo, e eu acho uma bosta. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ah, aquele filme é bem gigante no final, não é? Ninguém, eu Nossa repito, senhora, cala a boca, que agora que tá falando é o síndico, ninguém entende o final daquela merda. É tipo o Donnie Darko. Tem um bebê gigante? Eu me lembro de ter baixado, eu achei o começo muito chato, muito lento, aqueles macacos. Aí quando vê aquele monolito, eu falei, putz, referência do Fábrica de Chocolate. Agora Nossa. Eu peguei. Eu acho que é o contrário, tá? É, mas eu assisti Fábrica de Chocolate primeiro. O problema é teu. A referência continua sendo ao contrário. Não, agora é sério. Sabe qual que é o problema dos filmes cult? É que, tipo, a maioria dos filmes... Eu não vou dizer todos, mas muito filme cult por aí é o filme que ninguém entende. Aí a pessoa tem medo de admitir que ela não entendeu o filme ou o filme gosta. Aí eles falam, não... Porque você não entendeu o filme. E realmente você não entendeu o filme. Não, mas quem que entende de verdade essa porra desse filme? Fala sério. Eu vou ver o filme e vou entender. É o desafio, não, é o desafio. Cara, não dá, cara. Olha só. É tipo Donnie Darko. Vocês, alguém aqui viu Donnie Darko? E me arrependi. Eu vi esse filme 5 vezes. Não entendeu nenhuma das 5, né? Nenhuma das 5. Eu fui pegar teoria na internet, fui pegar... Fórum, Reddit... Só fiquei mais confuso, cara. Eu vi com a minha namorada, ela ficou confusa, ela ficou semanas procurando coisa. Ela, não, olha o que eu achei! Não, olha só o que eu achei! Caraca, cara! Era só, isso só deixava a coisa mais confusa. Nego chegou a citar que Donnie Darko era um filme de super-herói, cara. Eu, what? O filme fez o trabalho de deixar você fascinado por aquilo. Você ficou dias, perdeu noites discutindo. Mérito do filme super mesmo, cara. Você achou o filme merda e mesmo assim você se aprofundou na porra do filme, cara. Olha aí. Fórmula, porque todo mundo não aceitou. Cara, mas eu não me afundei porque eu achei o filme bom. Eu me afundei porque eu não entendi aquela porra. Eu queria ter entendido o filme. E caraca, cara, não dá pra entender, cara. É simplesmente um dos filmes mais confusos que eu já vi na minha vida, cara. É tipo o final de Mirai Nikki. É um dos finais mais confusos que eu já vi. Outro. É um que, cara, eu tava adorando até começar a bizarrice. Magnolia. Qual? Magnólia. Nunca ouvi falar. Cara, quando começou a chover sapo... Sim, Sim, ouvintes, existe uma cena de chuva de sapos, literalmente uma chuva de sapos. Que filme é esse? Ué, bom, no Jojo também tem. Ah, uma não, de não. Ah, não, caraca, mas tá de sacanagem. Sapos azuis. Ó, outro filme também que é muito maneiro, que todo mundo gosta, menos eu gosto, Harry Potter, aquela merda de filme chato. Ô, babaca, qual dos oito? Os três últimos. E eu não peguei pra rever os últimos, os anteriores. Porque se eu rever, eu não vou gostar. Porque eu tinha gostado dos três últimos. Parei pra rever, achei uma bosta. Os primeiros ainda estão assistíveis. É que os últimos... Os últimos, são muito os últimos quiseram ser Crepúsculo demais, entendeu? É. Um dos motivos que eu peguei ódio de Harry Potter foi o seguinte. Simplesmente... Harry Potter é sim um plágio de Senhor dos Anéis. Tem tudo do Senhor dos Anéis, tá lá. Não, cara, não, não. Por favor, com licença, eu preciso fazer minha interjeição de surpresa. Jura? Ah, porque vai lá isso pra meia dúzia de ouvintes que tatuaram Expelliarmus no braço. Porque tem uma menina que estudou comigo que ela tatuou Expelliarmus no braço. E ela, eu falei isso com ela. E ela odeia Senhor dos Anéis. Eu falei, minha filha. Koala, meu amor. Koala, você tem que entender que existe gente lesada no mundo. Cara, eu sou fã de carteirinha de Guerra nas Estrelas, ao ponto de que eu nem chamo de Star Wars essa merda, é Guerra nas Estrelas pra mim. Mas você não vai me ver tatuar o Han Solo em parte nenhuma do meu corpo. Han Solo empalado pela espada. Mas você... Eu acho que você queria ter uma aliancinha junto com a sua esposa de I Love You, I Know. Eu queria. Eu acho irado essa aliança. Se alguém me desse de presente, beleza. Se eu tiver que pagar, não. Obrigado. Aí, Wallace, tá dito. Não, agora, não, agora tá, gente, agora é sério. O problema do Harry Potter, ele tem, tipo... Você tem lá os... Como é que é o nome daqueles bichos mesmo? Os... Aqueles... Dementadores. Os Dementadores são Nazgûl. O Dumbledore é o Gandalf. Cara, cara, tudo. Inclusive, a J.K. Rowling, ela mesma falou, cara, que quando ela não sabia o que escrever, ela ia ler Senhor dos Anéis. Ela disse isso. E como é que nego fala que não? Ela não copiou. Cara, eu fico tão puto naquela sala. Você quer pior? Você quer pior plágio do que de Senhor dos Anéis? Livros da Magia de Neil Gaiman. É Harry Potter do começo. Mas tem Constantino, eu acho Constantino irado. Não, mas não, Deb Mental. Harry Potter é plágio de Livros da Magia, porque Livros da Magia veio antes. É verdade, caraca, veio antes. É que no Harry Potter, cara. Isso que eu ia falar, eu nem acho que é tão plágio o Senhor dos Anéis, mas Livros da Magia, meu amigo. Tanto que o Neil Gaiman ameaçou processar J.K. Rowling por causa disso. Só não processou porque é o Neil Gaiman, né? Ele caga e anda, porque as pessoas plagiam dele, né? Mas foda-se, né? É verdade. E a Fox vai lançar outro filme do Harry Potter, né? Ela tá querendo espremer aquela fruta até colocar a última gota de moeda dela, cara. A pergunta é, eles estão errados? Não. Você acabou de falar de uma lesada que tatuou Expelliarmus no corpo dela. Então vai ter lesado pra pagar o filme. Você, eu? Não, não vou. Outra coisa que... Eu gosto muito, muito, muito, muito, muito mesmo de odiar. É daquele filme do Dragon Ball. A pior. Não, na moral. A pior. Qual? A adaptação. É ruim. Qual? Aqui, o Dragon Ball Evolution, qual? Mas aquele filme é ruim mesmo, cara. Qual? Porque tem o último, que é o do Freeza. E o penúltimo, que é aquele do Bills, do Deus Gato da Destruição. Esse do Deus Gato da Destruição, que é a Batalha dos Deuses, eu adorei. Eu o Nerdmaster. Ai, nossa, Nerdmaster, que fofo você, que inocente. Eu não tô falando das animações que são muito boas, eu estou dizendo... Dragon Ball Evolution. Ah, tá, Dragon Ball. Mas quem gostou de Dragon Ball? Ninguém gostou, cara. Eu acho isso tá, então você tá fugindo do seu próprio tema. Ninguém gostou de Dragon Ball Evolution. Bom, claro, talvez exista algum retardado mental em algum canto, em algum manicômio no Asilo Arkham, provavelmente, mas, porra, ninguém gostou de Dragon Ball Evolution, por isso que eu até tirei ele da conversa, porque porra, ninguém gostou dessa merda. O Lucas gostou, que eu tô dizendo, né, não, Lucas? Fala aí pra ele. Olha, parabéns pra ele. Eu vou falar que eu não quero ser julgado. Eu não quero ser julgado. Não, parabéns pra ele. Ele tem todo o direito de estar. Eu levantei a bola, ele gostou mesmo. Cara, olha só, eu, não é um filme excelente, mas foi divertido, cara. Foi divertido. Meu irmão, o Goku sofre bullying, cara. Cara, pesadas injúrias ao anime, eu achei um filme divertido, cara. Eu achei um filme divertido, eu vi umas 3 vezes, eu acho. 3 vezes? Eu acho que depois dessa chama, faz a chamada. Ai, peraí. Bora, acabou. Acabou, bora. Acabou, vamos lá. Reúnam-se, Hunters! Eu sou o Koala, senhor Hunter, e diretamente dos palcos de substituição, nós temos ele, o primo forte do Leônidas, Lucas. Olá, pessoas. Cheguei pra causar, hein? Chegou pra caralho aventando a abertura. O Nerd Master nem falou mais nada, você viu que ficou até quente. Eu percebi. O cara cagou sangue. E ao meu lado direito, representando a corja, a nata do HunterCast, sempre comigo, sentado no meu colo, nós temos ele. O quê? Eu tô fora dessa. Eu vou até sair do cast já, tchau, pessoal. O cast já está morrendo aos poucos, né? Não, vai passar do sim. E voltando para cá, para essa bagunça, para o novo MDM, para essa coisa que... eu confundi a palavra, vocês viram, né? Enfim, nós temos ele, Alexandre, o Nerdmaster. Eu vou comprar um dicionário para você melhorar teu vocabulário, tá, Koala? Não se preocupa não, tá? O cara é tão bom na conversa, mas tão bom na conversa que nem apresentou o Orion. Ele só falou que tava o Orion no colo, mas nem falou que era o Orion. Os ouvintes que se entendam que quem tava no colo do Koala era o Orion. Falei Orion alto, cara. Você tá maluco. Hoje vamos fazer diferente. Já que não temos o Leônidas para passar a bola. Nerdmaster, eu quero que você diga o que nós vamos caçar hoje. O que nós vamos caçar hoje? O teu juízo. Eu tô caçando uma coisa. Eu tô caçando a tua raiva. Tá bom, você não vai falar o nome do tema, né? Olha, por favor. Ah, é pra falar o nome do tema? Eu falo. Filmes ruins, mas que eu gosto. Isso, exatamente. Vamos falar de todos os filmes merdas que a gente sabe que é merda. Então vocês não podem vir julgar e falar, nossa, vocês falaram do filme tal sem a gente falou, porque a gente sabe que isso é uma merda, mas a gente gosta. Então, é o único cast que vocês não podem nos julgar. E por isso, peguem sua pipoca e chequem sua aljava. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Quem foi? Que isso, Noronha? Olha, eu vou lá, eu quero ver. Não. Não vai lá, não, senhora. Eu só quero saber quem foi. E onde sei? Ah, não sabe. Você com seus coices. Coice é mão na cara. Ai! Ok, galera, agora que a música desceu e o áudiozinho que eu coloquei no começo também desceu, vamos começar a falar dos filmes que a gente ama e que ninguém gosta. Eu quero começar sendo polêmico, eu quero trazer um filme que expressa toda a nacionalidade brasileira, um filme que representa o cinema nacional. Eu estou falando dele, o lindo filme com Regina Casé nu em volta da piscina, 7 Gatinhos. A pergunta só que eu... Uma dúvida só, uma curiosidade. Não era pra gente falar de filmes ruins? 7 Gatinhos, cara, é o melhor filme do mundo! 7 Gatinhos é ótimo! Que isso? Que porra de filme é esse? Uau! Cara, tu imagina... Tá, mas pra começo de conversa, estamos falando de um filme da maravilhosa década da pornochanchada nacional. Ai, como eram boas pornochanchadas. Vai, continue. Entendeu? Então, é um filme da mesma época de histórias que as babás não contavam. Corra atrás, esse filme é excelente. É, você tá falando do Branca de Neve? Branca das Neves. E o Zé também. Branco que disparou viado, que no final do filme ele vira pros anões, bate na bunda e fala: aqui, ó! Nunca mais! É o Dengoso, lógico, ó. Mas todo mundo sabe que o Dengoso é gay? Caraca, cara, que nem meu. Tá óbvio. Até no filme da Disney o Dengoso é gay. Ele era retardado no filme da Disney, é diferente. Não, não era retardado, não. Era. Ui, eu tenho vergonha. Isso é gay. Isso é homem aonde? Ele era retardado, cara. Olha só, uma curiosidade. Já que você tocou no assunto Disney, provavelmente nunca vou ter chance de falar isso novamente no cast. Você sabia que o Dengoso só não teve um dublador porque o Disney não achou alguém que combinasse com a voz? Ô, cabeça de bagre, tu tá confundindo Dengoso com Dunga, tá? É. Dengoso é o tímido. Ô, oh, rapaz. Tomou uma carteira. Agora perdeu. Agora quem bagou o retardado foi ele, você percebeu? Isso é aquela edição, whatever. Enfim. Tem que deixar. Não vai, ó. Não, vai. Editor, quem é o editor dessa bagunça? Você. Editor, se você. Eu tenho o original. Se você cortar, eu boto o uncut. Tô avisando. Se cortar essa parte, eu boto como extra no final. Ok. Desafio aceito. Agora sério, vamos lá. Sete gatinhos, gente. Regina Casé, o alto da sua juventude beleza, com aquela chovasca, cabeleira linda. Interpretando Cláudio Hanna. Correndo em volta da piscina do deputado. O filme se resume a essa cena. Vem cá. Hoje eu vou te mostrar. Eu vou te comer. Vamos ver. Vou te comer. Agora. Vem cá. Babaca. Babaca é você? Não vai me comer não, seu babacão. Seu babacão baixou mão de cama. Por isso eu vou te comer, gostoso. Boçal. Boçal é você. Deputado! Tô deputado, filho, daí? Seu nojento, comigo não! Tenho imunidades! Caguei pra suas imunidades, não vai me comer! Você não vai me comer, não! Ah, tá, claro. O filme se resume a essa cena. Não. E vamos cagar a cena do Querelinhos Voedores no banheiro. Cara, esse filme é tão bom que eu e o Sufite, a gente ficou decorando a frase do filme, cara. A gente ficava toda hora... Quero saber quem foi que desenhou Querelinhos Voadores na parede do banheiro. Pra você é gorda. Cara, é muito bom. Cara... Não, você é gorda não. Pra você é gorda. Caraca, cara, o Neuronha, ele chama um tapa na cara da gorda. Cara. Caralho, que filme maneiro. Aí depois... Eu não tenho marido. Não, cara, a gorda. Não, é sério, essa parte é muito maneira que o Noronha. A gorda fala: quem foi eu que desenhei? Foi você que desenhou, você que saiu do banheiro. Aí ele fala pra ela: ah, engraçadinha. Aí chama o tapaço na cara. Aí depois de um tempo, ele vira, passa, olha a Regina Casé e a outra filha vagabunda dele e fala assim: essas são minhas filhas. Yeah. A minha filha é isso. Caraca, cara. Aí depois, eles se desculparam com a gorda, é a parte mais hilária. Gorda, vem cá, gorda. Eu acho que aquele que agride a uma mulher, agride a Deus. Gorda, você me perdoa? Aí ela, né, bate depois, pede desculpa, né? Aí ele faz o sinal máximo do foda-se. Ele faz, ó, vê se você escuta esse barulho. Ele faz assim, sabe, batendo com a mão de dane-se, sinal de dane-se com a mão. E fala, viu? Está vendo, gente? Não se pode agradar a uma mulher. Antes de começar, eu quero explicar uma coisa a todas vocês. Eu acho que quem dá na cara de uma outra pessoa ofende a Deus. Portanto, na frente de todas vocês... Eu queria pedir desculpas à gorda. Gorda, você me desculpa? Você bate e depois pede desculpas. Vocês estão vendo? Não se pode tratar bem a uma mulher. A gorda não me desculpa. Eu lavo as minhas mãos. Eu caguei. Caraca, cara, é muito foda esse filme. Ai, que filme bom, que filme bom. Não, esse filme tem quem? Bebelô. Lembra dele, Nerdmaster? Sim. Bebelô. O cara que vira e fala pra mulher: paga o táxi, tô duro. Aí o taxista, cara, o mais carioca possível: ah, pagar o táxi, tá bom. Quanto é? Vai ficar 93. 93? 93 malandros, minha filha. Não, é que é? E fora minha gorja. Paga o táxi. Eu? Vem cá. Tô duro. Vai ser 93. Quanto? 93 malandros, garota. 93? É isso aí. Fora a minha bocha. Caraca, cara. Ah, esse filme. Quem não conhece Sete Gatinhos, por favor, corram atrás. Tem completo no YouTube. E se delicie com essa maravilha nacional. Ed Master, por favor. Puxe você agora, o seu primeiro filme de ódio e ira. Eu vou deixar você escolher uma coisa. Você quer que eu te faça passar raiva agora ou deixa pra mais tarde? Ah, mais tarde. Mais tarde? Então tá bom. Então eu vou escolher agora um filme que é ruim. É ruim. Eu não estou negando a ruindade desse filme. Eu tenho completa noção de que ele é ruim. Mas ele é ruim de tão ruim que dá a volta e fica bom. Chama-se Killer Clowns from Outer Space. Palhaços assassinos do espaço sideral. Nossa senhora, meu... Olha lá, o furgão está fugindo. Eles não são os palhaços, são os irmãos Terenzi. Irmão Terenzi, volte para a delegacia e peça ajuda. Vou alcançar meus amigos e alertar as pessoas. Tudo bem, diga a todos para ficarem dentro de casa e não faça nenhuma bobagem. Você também. Droga. Idiota! Não grite comigo, você estava dirigindo, eu sempre sou o culpado, né? A ideia de vender sorvete foi sua! Minha ideia? Você disse que íamos arranjar garotas não, assim. Não, não fui eu, foi você. Foi você, foi você, foi você, foi você. Foi você. Você. Ei, Rich, Paul! Ah, puxa, como estou contente de ver vocês. Mike, como vai você? Quero saber... Não, não, não, cara, escutem. Aconteceu uma coisa terrível, preciso de ajuda. Do que você está falando? O que foi? Eu não tenho tempo para explicar. Tem palhaços andando por aí matando pessoas. Uhum. É que a Deb e eu estávamos estacionados lá no parque e seguimos uma nave espacial. E aí tinha uns palhaços carregando casulos de algodão doce. Deus, por quê, cara? Caralho, palhaço. Eles são alienígenas? Sim. Caralho. São um grupo de palhaços alienígenas cuja nave espacial é uma tenda de circo. Eles atacam com armas de pipoca e o objetivo dele é transformar as pessoas em algodão doce para sugar o sangue de dentro dos casulos de algodão doce. Por que que você tá falando isso aqui? Eu vou botar isso no meu RPG espacial. Por que que você tá falando, por que que você tá falando disso aqui, cara? Você falou que não ia passar, fazer passar raiva no final? Você já vai passar raiva agora? Você não tá passando raiva ainda não, filho. Espera que tu vai ver o que é que passa raiva. Eu nunca vi o filme, mas me deu vontade de ver, cara. Você nunca viu o filme, então aproveite, está no Netflix. Ai, que bosta. Pô, Nerdmaster, dê-nos a sinopse de palhaços assassinos, mano. Eu já dei, você não tava nos últimos 10 segundos da conversa, não? São palhaços alienígenas cuja nave é um circo. Eles atiram com pipoca e o objetivo dele é transformar a gente em algum doce. Acabou a sinopse, é só isso. Mas você... Português é palhaços assassinos do espaço sideral. Não. Isso. Nerdmaster, você ficou muito puto com o Vinícius porque ele citou o Justiceiro. Agora. Fiquei, não. Quem ficou puto com o Justiceiro foi você. Eu adoro o Justiceiro. Agora. Ah, não, não, não, não, não. É verdade, fui eu. Tá. Caraca, cara, você tá de sacanagem. Por que que você e o Vinícius fazem? Você e o Leônidas fazem isso? Por que, cara? Porque eu amo filmes trash, lesado. Não, não, não, não. Tem uma diferença entre trash, aqueles filmes boca de lixo, e isso aí. Meu irmão, isso tá no nível de Chuck 3, cara. É, passou do ruim, cara. Não tem... Cara, olha só, o filme é ruim? É ruim. O roteiro é uma merda? Sim, eu não discuto isso. Mas, cara, o jeito que os palhaços matam as pessoas é de uma finura, é de uma delícia de tristeira. Só um exemplo, e aí passamos pro próximo filme. Chega um palhaço dos alienígenas. Primeiro eles não falam, é sempre... Eles nunca falam, tá? Eles nunca falam, tá? Uhum. Eles falam na língua alienígena dele que ninguém entende. Chega um palhaço num ponto de ônibus, onde estão sentados num banco três velhinhos e mais duas pessoas em pé no mesmo ponto de ônibus, legal? Aí o palhaço começa a fazer umas gracinhas, a velhinha dá tchau pro palhaço, o palhaço dá tchau pra velhinha, e o palhaço começa a fazer um show de sombras na parede atrás deles. Olha isso, oh, sombras, legal. Ele faz um coelhinho, que bonitinho, ele faz um elefante, que legal. Oh, ele fez um dinossauro. Uau, é muito realista. O dinossauro comeu as pessoas. Oh, nossa senhora. O dinossauro de sombra comeu as pessoas. Acho justo. Acho que o objetivo do Nerd Master foi concluído. Porque que vontade de assistir esse filme, cara. Muito bom. Cara, os palhaços são todos alienígenas. Então não são... pessoas maquiadas. São máscaras no melhor estilo Muppet. Mas pensa no Muppet bizarro, no Muppet from Hell. São os palhaços desse filme, cara. Eu acabei de ver a foto aqui, a pessoa no casulo de algodão. Nossa senhora! É isso aí mesmo. Ai, caraca, cara, que bom. Eu não sei se é do mesmo filme, mas tem um garoto com os olhos saltando nas órbitas. Nossa, ok, vamos para o próximo. Lucas, por favor, traga-nos o seu primeiro filme ruim que você ama. Não. Faz Dragon Ball. Já sofri muito bullying por causa da minha voz. Eu tenho que deixar isso claro, que não tem nada de errado com a minha voz. Rapaz, mas saudável de 8 anos. E Dragon Ball, excelente filme. Agora, olha só. Hoje eu estava andando de ônibus, um ônibus lotado pra caralho. Parecia um inferno. Logo veio na minha cabeça, o que a gente pensa quando eu penso em inferno? No diabo. E diabo me lembrou de A Lenda. No love without hate. Life needs death. Innocence feeds lust. There can be no heaven without hell. No light without me. I am darkness. Um filme Mas, de novo, eu não estou entendendo direito o mote dessa conversa. Não era pra gente falar de filme ruim? Então. Você tá de sacanagem, Nerd Master? A lenda não é o filme bom. Nerd Master. Você viu o diabão do filme, Nerd Master? A lenda é sensacional, cara. O diabo é o Tim Curry, seus malucos. Nerd Master, deixa eu te perguntar. Você tocou, Nerd? Você tá de sacanagem, cara. Ai, cara, Ele não tem nem resposta, cara. Não é bom. Ah, é o Tom Cruise no papel de príncipe valente na porra do Nil da Lenda. Cara, é sensacional, cara. Esse filme é uma merda. Ah, e uma coisa que você tem que admitir, é um diabo de respeito. É um belo realmente. Par de chifres, cara. Ah, realmente. Assim, eu prefiro o diabo do espelho de carne, mas... Não, cara, não. É maneiro. Você tá me trabalhando. Não, cara, Lucas, por favor, então. Você que puxou, traga a sinopse de A Lenda. Então, Jack, que é interpretado por Tom Cruise... É um camponês que vive numa floresta mágica. Tem uns seres fantásticos, como o Koala já disse, unicórnio. Maravilhoso unicórnio, que nunca deve ser tocado. Nunca toque no unicórnio! E um dia, Jack resolve levar a princesa pra passear e dar uma merda. Mas uma merda que merece que vocês aí de casa confiem. Merece. É o quê? Aqui, spoiler liberado, tá, gente? Pode contar tudo. Esses filmes que a gente já passou. Mais de um filme de 1985. Não, caraca, cara, como assim daí de casa? Ele quer deixar a gente intrigado a assistir. Que nem o Nerd Master fez, pô. Exato. Não parava de assistir isso não, cara. Isso é uma bosta. Que isso, cara? Não fala assim, não. É filme ruim que eu gosto. Wallace, aqui ninguém vai jogar ninguém. Cara, olha só. São filmes ruins que nós... Exatamente. Uma foto desse filme. Eu estou vendo várias fotos agora. Eu estou vendo várias. Só do diabo. Eu estou me apaixonando de novo por esse diabo, cara. É o diabo mais lindo do cinema mundial, cara. Gente, olha o cabelo do Tom Cruise, cara. O cara tá procurando. Sério, é sério que o cara tá procurando cabelo? Eu tô procurando, cara. Eu botei a lenda no Google Imagem. Primeira coisa que vem é essa imagem aqui, ó. Vou colocar no WhatsApp pra vocês. E eu procurei, a minha aparece linkada a Demônio, a Lenda, que é um rentaizão. Nossa. Eu, engraçado como é que o Google às vezes me trola. Eu botei a lenda no Google Imagens, me apareceu Sandy Júnior. Nossa. E merda. Cara, mas vou te falar, hein? Isso dá bom estar com chifre de respeito, não lembrar você assim, não. Eu tô falando, cara. Eu não tô falando. É um belo par de chifres. Eu quero dar, inclusive, parabéns pra esposa desse diabo. Aqui, deixa eu perguntar. Essa garota com o Tom Cruise tá. Ela não é muito nova. Ela não tá muito nova pra esse filme, não. Ela tem quantos anos aqui? O suficiente. O suficiente pra filmar. Caraca, cara, esse filme é uma merda, cara. O Tom Cruise também tá novinho, cara. Você tem que entender que isso é um filme de 20 anos atrás. Nossa, mas o Tom Cruise é 50 hoje em dia. Então, ele tava com 30 e com cara de 10. Exatamente. O Tom Cruise, ele é um cara muito bonito, né? Vamos Se lá. Você acha, parabéns pra você. Ah, gente, vocês são muito ridículos. Isso não me torna gay nem nada, tá? Ok? Não, que... não realmente. Não. Isso não é isso que vai te tornar gay. Só quando você der o rabo. Aí o problema é teu, não, também. Vamos lá. Olha, fecha você a peça rodada. Qual o filme ruim que você escolheu? Então, vale lembrar que a minha lista, eu não achei um primeiro, segundo, terceiro. Eu vou pegar aqui. Eu escolhi Batman e Robin. Eu quero um carro. As gatas gostam. É por isso que o super-homem trabalha sozinho. Tente trazer esse Batmóvel de volta inteiro, senhor. Espera sentado, Al. Vou cancelar as pizzas, senhor. Ah, vá pra merda! Agora eu vou concordar com ele. Tá bom, é ok. Esse pelo menos tá na premissa correta. É um filme merda que ele gosta. Eu vou te falar, eu não assisti depois de Grand. Eu lembro quando eu era pequeno, cara, eu adorava o filme. Puta que pariu. Eu tinha um jogo do Play, um cara do... também é um GTA de super... É o primeiro Batman Arkham, cara. Orion, eu só quero deixar um comentário aqui neste filme. Só um, tá? Você está falando de Batman e Robin, né? Sim. Certo? Certo. Bate cartão de crédito. Toma no cu, cara. Esse filme é uma merda. Não, deixa eu repetir. Eu não sei se eu deixei claro o meu comentário. Eu gostaria de repeti-lo, por favor. Cola, você, por favor, como o host me permita. Por favor. Bate cartão de crédito. Oi, gente. E você é... Era venenosa. Oh. Por que você não manda o Júnior pra casa? Eu tenho que colher umas aveias selvagens. Por outro lado, o jovem tem suas vantagens. Resistência, robustez. Esqueça o velho morcegão. Vem, junte-se a mim. Meu jardim precisa de cuidado. Daqui pra frente eu tomo conta. Não gostaria também dos brincos? Um dos garotos sortudos está quase ganhando pote de ouro. Estou incluindo uma noite na minha companhia para o ganhador. Eu trarei tudo que vocês veem aqui, mas tudo que vocês não veem... Meu lance é 50 mil pela Era Venenosa! 100 mil dólares! E o meu lance será de 500 mil dólares! Um milhão de dólares. 2 milhões. Você não tem isso. 3 milhões. Você me empresta 4 milhões. 5 milhões. Isso é um cinto de utilidade, não é cinto de grana. 6 milhões. 7 milhões. Não saia da caverna sem ela. Vocês, garotos, não vão começar a brigar por mim, não é mesmo? Caraca! Caralho! Ele usa pra comprar uma noite com a Era Venenosa. E olha esse cabelo da Era Venenosa. Olha o pior de tudo. Eu sempre achei ela meio feinha. Não, para. O pior de tudo não é isso. É ele mostrar o Bat cartão de crédito, que é um Bat Express, sei lá qual é, eu não lembro, graças a Deus. Master Bat Maestro. Foda-se, eu não lembro qual é, mas ele fala, eu nunca deixo a caverna sem ele. Eu não me lembro disso. Como eu falei, eu era muito... Não. Lembra do... É nesse filme que tem, né? O Robin beija a Era Venenosa, aí ela olha porque ele não morreu, aí ele puxa um plastiquinho na boca. Esse filme, esse mesmo. Camisinha de lábio. E o pior é o esconderijo da Era Venenosa, que parece uma boate rave cheia de neon. Mas é uma boate, mano. É um bordel. E o Batman? Caraca, nossa senhora, é verdade. O Mr. Freeze é o Arnold Schwarzenegger. Puta que pariu. E é o melhor de tudo, cara. Essa é a única vez, esse é o único filme do Arnold Schwarzenegger que eu faço questão não assistir dublado. Porque o Garcia Júnior, ele consegue salvar o Schwarzenegger. E eu não quero que o Schwarzenegger se salve. Eu quero ver ele canastra. Canastra. Olha a foto do Bane, cara. Tem um Bane nesse filme. O Bane é ótimo, cara. Bane não. Não. Bane não. Chame pelo nome que ele é chamado no filme. Qual é? Ruína. Ruína? Eu não ruína, assim. Eles chamam de Ruína, o senhor Ruína. Aqui é o meu capanga, Ruína. O uniforme do Robin tem mamilos. Não, o uniforme do Batman tem mamilos, cara. Caraca, o Robin é da idade do Batman, cara. O Robin é um... Por que o Batman adotou esse moleque? Como assim, cara? Porque o diretor é o Joel Schumacher, notoriamente um homossexual. Olha o Robin, cara! Ele não é o Robin, ele é o Asa Noturna, né? Não, ele é o Robin. Não, é o Robin. O Batman adotou um moleque de 30 anos nas calças. Sim. Calma aí. Eu me lembro da cena até hoje, que o Robin congelado, ele bota na água e puxa um lenzinho e aquece a água. E o Robin vai... Não, as piores coisas desse filme... Tudo bem, eu já falei o Bat cartão de crédito, que é uma merda, ok? Mas a pior coisa desse filme são as piadas infames do Mr. Freeze. Quais são? Você sabe o que matou os dinossauros? A Era do Gelo! Ele manda ainda, vou te dar uma fria. Caraca, eu não lembrava disso. Vou te botar numa fria! Cara, é o melhor filme. Não, essa piada não tem graça em português, né? Todo mundo parado, que no inglês é everything freeze! O uniforme dele é maneiraço também. Puta que pariu, cara. Mas eu me lembro muito de jogar o jogo do Play 1, cara. Tu escolhia o Batman, o Robin, pegava o carro ou a moto e saía na cidade metendo porrada no bandido. Não, eu não duvido que o jogo seja muito melhor do que o filme, que afinal de contas nada pode ser. Cara, o Batmóvel é um sapato gigante, cara! E o pior, é um sapato gigante com neon. Exato, e o Robin rouba e vai dar rolê no centro da cidade. Ai, tá, bora. Bola, vai pro próximo, chega. Eu sei. Vamos pro próximo. O próximo filme da minha lista, um filme bem bonito, bem paneiro, bem foda, nós temos ele, Duro de Matar 4. Stay right here for a minute, alright? What? Can't be a uniform, John. Get over to the wall, sir! Let's call it a favor! All you gotta do... Pick up a kid down in Jersey. Drive him down to D.C. How hard can that be, huh? That can't be that hard now, can it? No, gotta be a senior detective. Thing like a traffic jam? Throwing a car at me? Gonna stop me, huh? Brad, get in there, get it done. Non, pas besoin. Il vient vers nous. Cars on fire? That can't be good. Oh, this is a bad fucking idea. Oh. cara, excelente! Eu acho que eu gosto. Mas peraí, o Qualy não entendeu o motivo do cast, não, entendeu? Ele tá só não tá puxando filmes merda. Peraí. Duro de Matar 4.0 é uma merda. Não, cara, é o melhor filme de Duro de Matar daquele ano. Ah, não, peraí, agora a gente vai discutir. Como assim? Porque só teve ele. É o melhor filme de Duro de Matar daquele ano. Os filmes Duro de Matar não são merda, cara. Eles são um estilo de vida que você tem que entender. Não é pra levar a sério. Você leva a sério filmes do Duro de Matar? Então você não tem ideia do que é o filme. Não, mas sabe o que acontece? É que ficou muita galhofa, cara. Eu gostava do primeiro. Dele lá no prédio, pegando assaltante, andando de pé nos calços do caco de vidro. Cara, e o segundo também. O segundo era pra ser Duro de Matar. Também é muito bom. Ah, não era pra ser um Duro de Matar, mas ok. Só que o problema do 4 é que, tipo, ele é bom? Não. Mas ele é a galhofa, cara. Ele é legal pela galhofa total que é do filme. Cara, o John McClane, ele joga um caminhão no helicóptero, cara. É um carro. Não é no 4.0 que tem o Kevin Smith como hacker? Isso mesmo. Então, onde é que tá ruim nisso? Caralho, bem demais. A porra do Kevin Smith fazendo nerd sem vida no porão, perfeito. Caraca, cara, não é, cara. Para com isso. Sabe qual que é o problema do Duro de Matar? 4.0? Ah, fala. É que, tipo... E parece que eles cresceram toda a mitologia, cara. Eles transformaram o John McClane, que era um cara normal, entre aspas, se fudia, ele ficava andando até, bom trabalho, John, você tinha que se meter no trabalho, você tinha que se meter num lugar onde foi sequestrado por bandidos e tudo mais. Era um policial comum e transformaram ele em um super-herói. Cara, não! Como é que você não pode pegar? É... Maluco, no 2 eles já fizeram isso, e no 3 ainda botaram Deus do lado dele, que botaram lá o Samuel Jackson. Não, o Samuel Jackson no 2, não? Não, é no 3, não, é no 3, é no A Vingança. Ah, qual que é o da bomba, da parada da bomba? É o do 3. Caraca, eu achava... O 2 é o do aeroporto. Ah, eu não vi o 2, então. Nossa, que essa parte que ele sobe no jato. Ele destrói um avião, ele destrói um jato do exército e puxa a cadeira ejetora pra fugir, cara. Ah, porra, não dá pra levar a sério uma merda dessas, cara. Não dá. Cara, o John McClane, cara. Qual que é aquele que ele tem, que ele tá com o filho dele? É o 5, né? É o depois dele. É o 5. Esse é uma merda. Esse é uma merda. E ninguém gosta. Não, você não gosta, não. Eu gosto do 4. Eu amo o 4. Não, agora é sério, Angemar. Você não tá entendendo. Entre os Duros de Matar, a minha lista vai 1, 4, eu não vi o 2, então 3 e o 5. Um é perfeito, o 4 é aquela galhofa total. John McClane na correria. John McClane ele lutando com a mulher no elevador. Caralho, cara, muito... Tá bom, parabéns. Fazer o quê? Agora eu te pergunto uma coisa, Qualy. Eu tenho ainda direito a mais dois filmes, certo? Aham. Uhum. Certo. Você quer passar mais raiva agora ou mais raiva no final? Eu prefiro o final. Tá bom, então. Então vou pegar o que vai te dar raiva, mas não tanta raiva assim. Eu adoro Justiceiro com John Travolta. Howard Saint! Howard Saint! Você tirou tudo de mim. Você matou meu filho. Os dois filhos. Você matar seu melhor amigo. Fiz você matar sua mulher. Oh, meu Deus. E agora eu mato você. Nerdmaster, você quer que eu te derruba agora ou vai... Eu nem quero ver qual que vai ser o terceiro. Caraca, o Nerdmaster, cara, ele viu a raiva que eu fiquei no último podcast, cara. Ele falou dessa merda. O Justiceiro, cara, ele tira o Indrante e bota pra poder inquimirar a mulher. Quem lembrou isso fui eu. Do John Travolta ainda, cara. John Travolta, cara. O Justiceiro na casa de praia com a família dele, aí chega os bandidos. Caralho, esse filme é muito ruim, cara. É, não, basta matar só. Presta atenção, olha. Vamos prestar atenção na coisa. O filme é uma merda? É. Porque, em primeiro lugar, não passa em Nova York. Já perdeu o ponto aí. Porra, Justiceiro fora de Nova York é o fim da picada, né? John Travolta de chefe da máfia da puta que o pariu. Não, cara, não dá. Não dá pra levar a sério isso. E a porra do Justiceiro que tem um topete de Elvis Presley e cuja roupa de caveira era uma camiseta de Halloween usada, dada pelo filho... Me saca a porra do hidrante falso pra que a mulher do traficante tome uma multa no carro dela e ele faça que o traficante descubra que ela tem um caso com o chefe da segurança dele. Ai, meu Deus, mas eu gosto dessa merda. Sabe o que é pior? É nem essa... Tipo, você falou essa parte aí do hidrante. A parte que eu menos gosto do filme, que eu acho muito ruim, é quando o justiceiro... Aqui, vamos lembrar que nesse filme ele só trabalha de dia, né? Vai deixar isso claro. É lógico, tá de noite, de... Não, a batalha final é de noite. Só o finalzinho. Cara, se passa em outra cidade, é de outro universo esse justiceiro. Tá bom, nossa, ok, Mario. A explicação nossa. Ok, vamos lá. O justiceiro, ele invade a casa do John Travolta pra poder pegar o brinco da mulher do John Travolta, colocar no quarto do melhor amigo gay dele, pra fazer toda uma traminha. O cara pegar a mulher, jogar a mulher na linha de trem. Caraca, esse filme é uma merda, cara. Não, a melhor cena de todas não é essa. É, né, eu tô meio só equivocado numa coisa. É nesse que ele diz que ele joga dinheiro pela janela? É. É. Uh-huh. Ele invade o banco do... Porque o chefe criminoso, ele lava dinheiro pra traficantes cubanos. Tem uma dupla de irmãos cubanos... É, que querem lavar dinheiro com o banco do bandidão John Travolta, né? Aí o que, é que o justiceiro faz? Invade o banco do bandidão John Travolta, pega sacos e mais sacos e mais sacos de dinheiro, vai até o terraço do prédio e joga pro povo! O Lucas só fica aí. E tudo isso sem disparar uma bala sequer. Afinal de contas, ele é o justiceiro. Ele vai matar? Não vai matar, né? Vai trabalhar à noite? Pra que trabalhar à noite? Ele vai torturar alguém por informação? Pra que torturar alguém por informação se ele pode entrar na casa escondido e roubar um brinco pra incriminar? Porra, cara. Mas acho que você não tá entendendo o justiceiro. Como é que eu boto pra ele de justiceiro? Esse é o verdadeiro justiceiro. Cabeça de bagre, eu não estou falando que esse filme é bom. Eu estou admitindo que esse filme é uma merda. Mas é uma merda que eu gosto. Ah, tem todo o direito de estar errado. Exato, esse é o mote desse filme, desse episódio, inclusive. Deve ficar até, inclusive, no título. Todo mundo tem o direito de estar errado. Ah, deu nome. Muito bom. Caraca, Lucas, por favor, cara. Ai, salva a gente. Vai, fala um filme salva aí. Salva a gente, ele tá pedindo pro cara falar outro filme merda. Aqui ele puxou aí o Justiceiro. Eu agora que vou falar do Motoqueiro Fantasma. Você. Olá, Johnny. Não chegue perto de mim. Agora é tarde demais. Ela morta. É. Por que está aqui? Eu? Eu sempre estive aqui, Johnny. O tempo todo. Phoenix, Denver, Houston. Era você? Me mantendo vivo? Não, não, Johnny. Foi só você. Você é o melhor. E eu sou seu maior fã. Os cartazes, os videogames, a multidão gritando, cantando. Johnny. Johnny. Tenho muito orgulho de você. É como ter um investimento que continua crescendo e crescendo até que um dia você embolsa. Esse dia é hoje, Johnny. Encontre aquele que se chama Blackheart e o destrua. Encontra ele você. Não funciona assim. Fizemos um pacto, lembra? Se conseguir, devolverei a sua alma. Não vou fazer nada. Você não tem escolha. Boa! Nicolás Gaiola! Nicolau Gaiola! Isso mesmo! Quantos bosta? Eu acho chegado. A parte que ele tá subindo o prédio. Ele tá subindo o prédio de moto, cara. Caralho, você tá maluco? É uma cena, né, cara? Um é irado. Você tem uma cena que eu amo no Motoqueiro Fantasma. É Nicolas Cage comendo uma taça de champanhe de M's. Verdade. E ele se transformando, enquanto vê documentários de macaco no Animal Planet. Caralho, esse filme é tão ruim, meu irmão. Por exemplo, ele chega lá e encontra o Cavaleiro Fantasma. Eu já não tava gostando do filme, pra deixar claro. Aí ele encontrou o Cavaleiro Fantasma, que era o cara, que era antes dele e tal. Aí o cara subiu no cavalo, o cavalo ficou de fogo, o cara ficou de fogo, Importante falar, irado. Irado, eu falei, caralho, vai ser foda. O justiceiro subiu na moto, eles aceleraram. Aí o cara sai. Aí o toqueiro subiu na moto e tal. Aí o cara do cavalo, o Cavaleiro Fantasma vira e manda: é, como é que é? Vamos juntos pela última vez. Caraca, e vai acelerando, puta que pariu, é agora, final do filme vai ser foda, vai ser a redenção do Nicolas Cage, tudo que ele fez de ruim na carreira dele vai ser apagado agora. Meu irmão, o cara chega na porta do cemitério. Então tá indo, então, tchau. Então ok, isso aí, vai lá, boa sorte. Meu irmão, por que... Uma curiosidade, você sabe por que, que o antecessor dele montava cavalo? Porque era antigo, né? Não, porque Ghost Rider, que é o nome do motoqueiro fantasma em original, não é motoqueiro, rider é quem guia cavalos, quem guia motos. Por isso então, que o não novo é um... dirige um carro. Isso, o novo dirige um... Rider é de... É um motorista. Motorista, então, mas motorista não cabe pra cavalo, né? Mas vocês estão entendendo, né? É o condutor fantasma. Aí, ó, o nome é melhor. A minha cabeça explodiu agora, cara. Porra, Wallace. Aulas de inglês, meu filho. Com Wallace, aulas de inglês. Caraca, cara, não, tá, vamos voltar a falar do filme. Cara, esse filme é ruim, igual já cabe aqui falar do 2 também. Não, deixa eu só falar, só essa cena que você falou, é porque essa cena é épica. Essa cena é épica, como o Koala falou. Um antecessor vira fantasma pela última vez, pega fogo, o cavalo pega fogo, tudo pega fogo, mas o mais épico não é isso. O mais épico é que quando ele e o Nicolas Cage estão viajando, toca um extra daquele pam pararam pararam pararam pararam. Cara, é muito foda essa parte, é muito empolgante. Tu fica, caralho, agora o filme vai pegar fogo, literalmente. Nós? Ainda tenho direito a uma última volta. Carter Slade. Consegue me acompanhar? Vamos nessa. sombra. Esse é o fim da trilha para mim. Não me resta mais nada. Eu só podia me transformar mais uma vez e guardei para hoje. Só Deus sabe os erros que eu cometi. Desde então eu tenho tentado corrigi-los. Agora eu só posso pedir para que Deus me dê uma segunda chance. Obrigado. Não. Obrigado a você, garoto. Aí, como o Koala falou, chegaram lá no destino, o cara apaga, valeu, um abraço. Não, é foda, não, não. O Koala morreu queimado. Nossa, foi o que eu falei, cara. Esse filme, pra mim, ia ser a redenção do Nicolas. Ah, não, mas como se salva que tem a namorada do motoqueiro, que é bonitona. Qual que é o nome dela? Salvou. Eva Mendes, eu acho, cara. Eva Mendes, é. Caraca, cara. Não, sério, se a gente pegasse qualquer gostosa pra salvar filme, todos os filmes do Transformers seria maneiro pra caralho. A Megan Fox é tão bonita. Ah, quem? O primeiro é bom. Não, o primeiro é bom. É, o primeiro é bom. Só o primeiro. É o segundo que tem a prostituta robô também. Só o primeiro, que depois o diretor xingou o Mega Fox, foi uma merda. Lucas, antes de mais nada, cara, a gente poder encerrar, que a gente devia ter feito isso no começo, não fizemos. Qual é a sinopse de Motoqueiro Fantasma com o Tom Cruise? Tom Cruise não, Nicolas Cage, animal. Nosso querido Nicolas Cage faz um pacto com um diabo pra salvar seu pai e sua namorada, Eva Mendes, e durante um tempo a vida dele seguiu normal, mas aí que tá. O diabo depois voltou pra cobrar. Quem que era o diabo? O personagem é o Mephisto, né? O cara, quem interpretou o Mephisto, eu sei que era um atorzão casca grossa do cinema. Peraí, me dá um segundo. Cara, o filme do... Eu tinha que refazer o filme do... Ou uma série do Motoqueiro Fantasma e colocar a trilha sonora da série pra ser as músicas do Matanza. Ia ser foda pra caralho, cara. Por exemplo, essa do... Não tem uma música assim, Lucas, do Matanza? Do Diabo lá, como é que é? O Diabo Veio Cobrar? Como é que era a porra da música? Ah, pode crer. Caralho, o Diabo prometeu você pra mim. Porra, cara, o Diabo era nada mais nada menos do que Peter Fonda. Peter Fonda, isso. Ah, é muito foda, cara. Isso. Peter Fonda fazendo Mephisto. Podia tudo pra ser um filme excelente, né, cara? Caralho, era o Peter Fonda mesmo, caralho! Aqui, a imaginha dele tudo. Caralho, no 2 era o Peter Fonda ainda? Não, nem vi o 2, pra falar a verdade. É verdade. Depois que eu vi o trailer, o motoqueiro fantasma mijando fogo, não, eu falei, foda-se, não vou fazer nada. O 2, cara... Eu não sei porque teve uma continuação, né? Mas ok. O 2, eles assumiram a galhofa, cara. Eles falaram, não, a gente vai ser galhofa. Tem uma hora, o motoqueiro fantasma, ele pega essas empilhadeiras, tá ligado? Empilhadeira não, aquela parada pra derrubar prédio com bola de metal. Ele usa aquilo, aí a bola fica com o espinho pegando fogo. Aí ele começa... Ok, tá bom. Já tô com vontade de ver. Ah, tá. Você tá com vontade de ver mesmo? Aí depois, né, tem a cena, a luta final dele contra o Diabão. O Diabo Supremo e tal, o Diabo vem pra terra, e você, caralho, essa vai ser a luta perfeita. Aí o motoqueiro fantasma joga a corrente, prende o Diabo e joga debaixo da terra, e ele venceu a luta e acabou o filme. Oh, beleza, hein? Olha, só pra vocês terem uma ideia de como é que Motoqueiro Fantasma é uma maravilha de filme, só que não, ele tem 23% de aceitação no Rotten Tomatoes, de 0 a 100. Mas tá quase melhor que o Batman vs Superman, hein? Olha aí. Que bom, né? Porra, que bom. Passa esse site aí pra me ver. Ok, Mário, vamos falar filme. No seu próximo filme. Fale aí pra galera pra fechar essa rodada. Então, eu tenho que escolher aqui qual. Eu tenho dois. E tem um que eu adoro, mas meu irmão odiou e falou que é ruim. Eu não sei. E o outro, ele é bem trash, mas o universo me pegou. Ah, mas você tem dois filmes pra ler. Eu vou falar o trash. É A Era do Escuridão, Crônicas do Inferno. Esperem! Parem! Descendo, descendo! Temos um feioso! Estamos presos aqui! Espera. Use isso. Granada! Granada! Granada! Ô, frutinha, não deixa isso cair! Esse é com... Eu sei que filme é esse. John Malkovich. Ah, então, eu confundi. Eu não sei que filme é esse, não. É o seguinte. Eu vou dar a sinopse. O filme é baseado num RPG, que é Mutant Chronicles. Onde tem... o mundo se passa em... Eu vou ler a sinopse aqui. A história é baseada em um famoso jogo de RPG, onde o jogador é o líder de uma equipe de empresas que lideram os continentes no mundo e que lutam contra a devastação total do planeta. No meio dessa guerra entre corporações surge um exército de necromutantes. Apenas uma profecia pode vencer essa nação de assassinos surgidos do fundo da Terra. Apostando alto, Constantine coloca as mãos em um grupo de 7 guerreiros guiados por Samuel. Ron Pierman. Filhoso que acredita pode ser guiado às palavras. Guiar as palavras. Esse salva o mundo. Filme é uma bosta, Mario. Filme, ele é filmado todo em chroma key. Caralho, o tempo mais escuro. Caralho, mas foi uma bosta, cara. Mas não é, cara, esse filme é merda. O universo do filme é muito legal, cara. Primeira vez que eu vi, eu falei. Meu Deus! Caralho, que Mario, foda. Alguém. Netmar, você viu o Era do Escuridão? Orion, parabéns. É? Você ganhou de mim. O seu tem 18% no tomate. Caralho, esse filme. Olha, ruim. Agora, tira essa parte. Vê pra mim aí quanto que tá do. Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. O Mario, ele tá de sacanagem, né, cara? Ele tá... Não, meu número um... Olha o gosto do filho da puta, cara. É Jojo, é Era do Escuridão, caraca, cara. Aí depois pergunta por que eu fico limando as ideias de pauta. É Era do Escuridão, Mutante Chronicles. Eu ia botar Sucker Punch, mas eu gostei. Eu não sei, o filme é meio... Não, mas Sucker Punch é maneiro. É legal, sim, o final... É bom. É legal as ações. Esse filme Batalha de Los Angeles, ele é ruim? Eu não vi. Eu não sei, cara, eu adorei o filme. Como é que é o nome Batalha desse? De Los Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. Invasão do Mundo em inglês, porque eu vou ter compromissos em inglês. Dois pontos, Los Angeles. Você tá indo pelo teu gosto de jogo. Não, mas eu não tô... É verdade, tá assim. Não tô. 35%. Nossa. Pô, mas o filme é tão bom, cara. É, mas ganhou do Nicolas Cage. Não vou depois vocês assistam, seriamente, vale muito a pena. Caraca, cara, ok, né? Eu quero pra puxar um último, tem que ser um filme ruim. Eu acho que os filmes que eu coloquei na minha lista não fazem jus a esse filme. Tem que ser um filme ruim. Eu estou pensando... Avatar, A Lenda de Aang. Caralho! O Senhor do Fogo e eu temos um plano para consolidar o nosso reino e a queda de nossos inimigos. Estou enviando uma mensagem pessoal para o Senhor do Fogo, informando que o outrora temido Avatar é nosso prisioneiro e não ameaça mais o nosso poder. Quem é você? Espera, não! Para! Ah, Avatar, você tá querendo dizer Avatar, o último dobrador? Exatamente, esse filme. Então eu só tenho uma coisa a te dizer, Koala. Vá pra puta que te pariu. Um puta, cara, irado esse filme. E ele no final dobrou na água, congelando todo mundo. Cara, bom, só tem uma pessoa que eu odeio nesse momento mais do que você. Sabe quem? M. Night Shyamalan. Ah, sei quem é. O filho da puta do diretor desse filme. Caralho, cara. Ai, ai, ai. Isso, mas, gente, é sério. Olha só. A caracterização dos personagens tá foda. O mapa tá lá, bonitão. Eu queria ter um mapa digital daquele, cara. Caiu o filme. Ó, gente, não. Agora é sério. Ó, deram uma justificativa porque o Wang tem aquela faixa azul na cabeça. Ó, cara. A faixa azul ficou irada. Aquele bando de símbolo maneiro. A história é muito corrida, cara. Não dá. Não, é, velho. Os caras pegam 3 temporadas de 12 a 15 episódios cada e condensam na porra de um único filme. De uma hora e meia. Ficou bom. Mas, gente, o filme é bom, gente. Lucas, o Lucas tá chutado, Lucas, até quieto. Cara, não é bom pra caralho. Não é bom. Não é bom. Você tá não é. Até Dragon Ball não jogar. Ô, Dante Márcio, por favor, qual que é a média desse filme aí no sitezinho bonitão? Ah, é, eu tenho que ver isso, né? Peraí. Last Airbender. É horrível, acho que não precisa da sinopse do filme, porque todo mundo conhece a história de Avatar, né? Pelo amor de Deus. Não, quem quiser ver a sinopse do filme, quem quiser a sinopse desse filme, é muito fácil. Vai no Netflix e assiste a série, que é muito melhor. Falando em Avatar, Avatar da Lenda de Korra. Parabéns, Koala. Parabéns. Você conseguiu achar um filme de 6% de aproveitamento no Rotten Tomatoes. Que bom! Gente, oh, na moral, eu acho que o Avatar veio cedo demais. O mundo não tava preparado pra aquele filme. O mundo não tava preparado pra aquele filme mesmo, tá? É muita frente do seu tempo. Eu tenho muita frente do seu tempo. Talvez o mundo nunca esteja preparado, caralho, cara. Esse filme é bom, gente. Vocês são muito chatos, cara. É que eu não conferi os outros da lista que a gente fez até agora, mas eu não duvido nada que você ficou como campeão da merdice. Caralho, agora sério, não, eu quero que você me fale, né, demais, por que que você não gosta do Avatar? Tá o Sokka, tá lá a Katara, tá o Aang dominando, o Aang entrando no modo Avatar, o que tá lá o Sokka mal caracterizado, tá lá a Katara não fazendo as dobras direito que ela faz, e tá lá o Aang fazendo uma coisa que ele não fez na série. O que ele não fez na série, cara? O Aang foi... congelar todo mundo! Ele não teve isso na série, foi completamente diferente. Ele tá no modo Avatar, cara, é por isso. Ele modo Avatar, ele se torna Deus, e... Nossa Senhora, esse filme é muito bom! Vai, Nerdmaster, por favor. Calma, mas falando de Avatar, Avatar Lenda de Korra é muito bom. Uhum, tá bom. É. O Alisson não gosta que é coisa toda assim. Tá bom, cara, vou nem te responder, Mario. Vamos lá. Nerdmaster, por favor, puxa seu filme. Qual filme que você vai me irritar agora? Vamos lá. Chegou ao ar, hein? É, irritação máxima, cara. Então vamos lá. Para o meu último filme, eu quero fazer uma brincadeira com o Koala. Uhum. Agora, você tem uma moeda aí perto? Não, mas pode ter, peraí, deixa eu pegar. Tá, ótimo. Eu tenho 2 filmes que eu sei que vai te agradar muito, mas eu quero que você decida qual que eu vou falar. Cara ou coroa, bora. Deu coroa. Deu coroa? Parabéns! Vamos falar sobre Demolidor de Ben Affleck! Ah, não. The same, you came here wounded. I would have loved to fight you in your prime. They call you the man without fear. That's true. Why are you afraid to show your face? I don't believe that. No. The blind lawyer from Hell's Kitchen. You killed the only 2 people I ever loved. Why? Business. It's all it ever is, business. I was working. Ah, não, na moral. Não, vocês vão falando aí que eu vou sair. Quando você acabar, vocês mandam mensagem aqui pro Skype que eu volto. Eu não me recuso. A falar, não, vocês não precisam dar licença. Vai falando aí, vai falando aí, vai falando aí. Você é o roxo, bora. Vai lá, vai falando aí. Ó, vou mudar aqui. A gente teve que aguentar as merdas que você falou. Eu tive que aguentar o Avatar. Então agora você aguenta o Demolidor. Eu quero que você tenha uma justificativa válida. Não, não que você falou no cast passado. Eu quero uma justificativa válida. Não vem falar assim que deu... Ah, porque o Ben Affleck interpretou um ótimo cego. Não, eu tenho que ser uma justificativa de coração. Válida, por que, que você gosta desse filme? O que, que tem de bom? Eu passei a gostar mais desse filme depois do último cast que a gente gravou, só pela raiva que você tem dele. Justo. Esse filme, gente, pelo amor de Deus, cara. Esse filme tem tanta corda de... Você tem uma hora que você vê a corda puxando os atores pra cima, cara. Sabe, o começo do filme. O Demolidor, ele invade o armazém a lutar com os bandidos. Aí ele dá um soco no cara, o cara sai todo de lado, assim, com os fios puxando ele, cara. E ele, meio tipo, lembra do super força, né? Ele dá um soco normal. Aí o cara, com a cordinha levantada, cara. Você vê a roupa levantada, que filme horrível. Nota. O Demolidor não tem super força. Deve ter 2-1. Caraca, cara. Grande massa, você tá de sacanagem, cara. Eu achei que você ia falar de Lanterna Verde, cara. Realmente não, falando... você ainda teve sorte, porque se tivesse... Tirou qual? Coroa, né? É. Calma, Nerd Márcio, calma. Não, você deu muita sorte, porque se você tivesse tirado o cara, a gente ia falar de Dungeons and Dragons. Eu vou sair agora, tá? Mas então, olha só, Fala. O destino te poupou, só que eu não ia poupar, cara. Já tava aqui na minha linha Dungeons and Dragons, cara. Então puxa, Orion, puxa. Ai, Lucas. Agora a gente vai pro próximo filme. Dessa beleza desse filme, cara. Dungeons and Dragons, cara. You can control dragons. With the dragon army at my command, I can crush the empress and control what is right for him. You don't like that, do you? Good. I can use every ounce of your rage. Come on. Follow me. I said follow me! Eu nunca vi, o nome é legal. Marcou minha infância, filme lindo. Jeremias Ferro. Não, a melhor coisa de tudo do Dragons não é eles terem feito um filme baseado no RPG. Não, isso não tem nada a ver. Afinal de contas, RPGs têm bons roteiros pra criar bons filmes. O pior de tudo é eles, aqui no Brasil, traduzirem Dungeons and Dragons, que é só isso o nome do filme, pra Dungeons and Dragons. A aventura começa agora! Nerdmaster. Eles começam na taverna? Tchau, Nerdmaster. Vou derrubar o Nerdmaster, gente. Caraca, cara. Eu tô falando sério, cara. Wallace, só aceite o gosto dos pessoal. Eu vou me derrubar, gente. Vocês estão gravando aí, eu vou me derrubar. Caraca, cara. Depois, cara, assim, a melhor coisa desse filme é você ver Jeremias Ferro, Jeremy Irons, fazendo um bruxo afetadíssimo. Olha a minha foto que eu mandei. É muito. Ai, deixa eu ver. Bicha, cara. O Jeremy Irons tá muito gay nesse filme, cara. E a foto que eu mando. Que cara? Não, olha de mais. Você poderia colocar essa foto, o link dessa foto no post? Com cerveja. Olha isso aqui, cara. Vai ser a capa do que é isso? No Google, cara. Google não. Aquele. Achei melhor qualidade. Vocês já viram aquele entrevistador da Band, eu acho, que ele é gay, carequinha? Sei qual é. Essa foto é o cara, velho. Amin? Amin Kater. Amin Kater. sacanagem, cara. Cara, o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é ter um dos irmãos Weyan como um dos heróis do filme, cara. E é o Weyan mais magrelo, aquele Weyan mais babaca. Ai, caralho. Pô, na moral, cara. Mas ainda assim o filme consegue ser bom. É bom, é ótimo, adoro esse filme. Eu sou o Koala que não gosta. Não, vocês estão. Eu já entendi, gente. Vocês estão falando isso pra poder me irritar já. Eu não vou cair na pilha de vocês, não. Eu não vou te dar esse gostinho. De vocês. Depois que eu fiquei sabendo que o Wallace não gosta de JoJo, eu passei a gostar mais, cara. Sendo que eu vou tatuar algo de JoJo no meu corpo. Nossa, não, tatua. Tatua de OneStar apontando pro sua bunda. E falando. Oi, é. Não, agora é sério, gente. Pelo amor de Deus, olha, por favor, vamos acabar com isso logo. Não, eu quero que você me diga. Não, agora peraí. Eu quero que você não, me diga. Peraí, que eu preciso ver uma coisa muito importante que eu estava esperando pra ver agora, que é a nota do Rotten Tomatoes para Dungeons and Dragons. Vamos falando aí enquanto eu vou pesquisar isso. Bom, eu quero saber, qual. Por que você não gosta desse filme meu maravilhoso? Ô, Lucas, cara. Lucas, você tá de sacanagem, cara? Eu não estou de sacanagem. Lucas, olha esse. A foto vai resumir porque eu não gosto desse filme. Olha o Amin Carter aqui na foto. Caraca, ele só quis poder ter feito o filme do Caverna do Dragão, cara, que também é do Dungeons & Dragons. Não, imagina uma minha carta de presto. Cara, vocês não sabem como é que a minha cabeça explodiu no dia que eu descobri que Caverna do Dragão era Dungeons & Dragons. Caraca, cara. Porque quando a gente era moleque, tá bom, eu não era só um moleque assim nessa época, mas quando a gente era moleque e passou Caverna do Dragão na Globo... Era Caverna do Dragão. A gente não se preocupava em saber de onde é que veio Caverna do Dragão. Era Caverna do Dragão e dane-se. Aí depois eu fui descobrir o que é o RPG e o que é Dungeons and Dragons. Aí, caralho! Eu também aconteceu isso comigo. Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons. É, cara. Na minha vida inteira de RPG, eu sempre quis arranjar um escudo do Eric. Ou então uma... Vocês, obviamente, você já falou isso, que você ouviu o Nerdcast de RPG. Eles botaram a porra do escudo do Eric. Botaram, tá ligado? Muito irado, cara. É verdade. Cara, gente, agora é sério. Vocês me pegam filmes como Dungeons & Dragons e Demolidor. Você vai ver que a nota do Dungeons & Dragons vai ser boa. Só espera. Tá, fala aí então, né, demais. Qual que é a nota do Dungeons & Dragons? Tô pegando. Nossa, tá vindo. Tararã, tararã, 10%! Nossa, isso é pior ainda. Caraca, não acredito. Eu não acredito que o meu filme é pior. Ah, mas eu acredito, porque teu filme é uma merda. Esse é bom. São muito preconceituosos. Zoro, por favor. Por favor. Vamos lá, né? O meu 1 é um filme que eu tava discutindo com o Wallace. Eu gostei do filme. Depois que eu revi, eu falei, putz, é um bom filme. Mas toda a crítica cai, que é o Star Wars Ameaça Fantasma. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? He can see things before they happen. He can help you. The Force is unusually strong with him. He was meant to help you. Anakin! Tell him to take off! Will I ever see you again? What does your heart tell you? Are you sure about this? Trusting our fate to a boy we hardly know? Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi. I sense much fear in you. The boy is dangerous. They all sense it. Why can't you? Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Eu tô levantando. Não, me recuso. Cara do céu. Cara, olha só. Eu só tenho um único ter feito uma única reclamação de ameaça fantasma. Uma única? Tem uma? A porra do Jar Jar... Não, a porra do Jar Jar Binks. É sério que... Tira o Jar Jar Binks, tira o Jar Jar Binks e o filme fica bom. Não, não, pera aí, calma, calma. Você tá dizendo que deixar aquela criança nojenta interpretando o Darth Vader... Tá bom, não era o Darth Vader aí. Primeiro, ele não tá interpretando o Darth Vader, ele tá interpretando Anakin criança. E o Anakin criança era um babaca. Tá bom, tá bom, tá bom. Você tá ponto me dizendo, pro Nerd Master, hein? Você tá me dizendo, então, que você aceita a força explicada como sendo células do corpo chamada midi-clorians. Eu já expliquei isso várias vezes pro Wallace. Tá, eu vou dar um ponto pra você. Essa parte dos escotocôndrias Eu já expliquei pro Wallace várias vezes o seguinte. Antes da... antes da ascensão do Império, tudo tinha explicação científica. Pode ver lá com o Scant, as naves bonitas, tudo que. Pra todo lado, as naves bonitas, polidas, pá. Quando começa o episódio 4, essas coisas já morreram. Todo mundo já acha Jedi, que é um mito, já é uma lenda, o pessoal nem lembra mais. Aí a força vem mais como uma coisa sobrenatural. Antes, tem a história do Darth Plagueis. Que ele conseguia criar vida através da manipulação da força. E tem até uma teoria que o Anakin é uma criação dele, porque a mãe dele teve. É um filho da força ali, pô. Cara, e ela foi uma das experiências dele, e o Anakin é o Sith perfeito. Sabe qual é o problema dessa teoria? Essa teoria só tem um problema. Você tá, é muito bonito você falar assim, nossa, é porque tinha tudo científico, mas a culpa é do Império, que não sei o que, que te acabou com a informação, blá blá blá. Não, a culpa é do Jorge Lucas. Jorge Lucas, ele não é um bom diretor. O que você falou? Ele não é um bom diretor. Ah, tá. Por um momento achei que você tinha elogiado o Jorge Lucas. Já tinha tirado a chamada mesmo. Bom, que absurdo é esse? Como assim Jorge Lucas não é um bom diretor? E como é que você pode esquecer de Howard o Pato? Eu nunca vi. Howard o Pato. Eu só lembro da cena da mulher fazendo cafuné. Gente, a regra não era 3 por pessoa, Nerdmaster? Mas eu não tô falando de um filme ruim. Só tá citando. Você tá de sacanagem, Nerdmaster? Ele lê Pato... Pato... Mas quem é aquela revista de Pato que ele lê? Rolinex. Cara, caraca, o filme tem até zoofilia, cara, no filme, essa criança, esse filme é muito... Não, agora sério, o Jorge Lucas, ele não é um bom diretor, todos os atores que trabalham com ele reclamam dele, ele só sabe falar duas coisas quando ele tá dirigindo um filme, que é... intenso. Isso, exatamente, mais rápido e mais intenso. Olha, vocês notaram, eu não estou exagerado, eu estou falando como o Wallace agora, não estou falando como o Wallace. Eu tô falando como Alas, olha só como é que eu tô sendo. Eu tô realmente puto. Gente, pelo amor de Deus, você me pega o episódio 1. O Jorge Lucas, ele coloca muito como é que desnecessário, apresenta um personagem foda, que é o Darth. Como é que é o nome do cara? Aquele cara cheio de espinho? Darth Maul, não, é o. Darth Maul. Darth Maul. Isso, Darth Maul. Você me pega o Darth Maul, um personagem que todo. Assim como o Boba Fett no episódio 3 e no episódio 2. Bem legal, e ele não explora o filme porque ele não sabe desenvolver um roteiro. Aí tem a luta final do Leonilson contra o Darth Maul. O Leonilson, ele morre de uma forma ridícula, porque dava pra ele defender aquele golpe, que ele morre. Ele morre de uma forma ridícula. Você me coloca os Jedi fazendo coisas como aquela corrida rápida que ele só usa uma vez, porque que o... Mas aí vem um negócio. No filme 2, tá, o Ataque dos Clones, o Conde Dooku fala que se... O... Qual é o nome, do Obi-Wan? É o... Mário, deixa eu só te corrigir uma coisinha. Não é Conde Dooku, não. É Conde Dooku mesmo. Isso. Não, mas eu quero falar do Dooku. É Dooku, não. É D-O-K-U. É Dooku mesmo. Fala que se o Qui-Gon Jinn tivesse vivo, ele ia se juntar a ele. Não então, ia, cara. Não ia. Ele fala, Qui-Gon Jinn, se tivesse vivo, ia se juntar a mim. Não ia, cara. Para com isso, Mário. Assiste o filme, isso, porra. Puta. Cara, você vai ficar... Qui-Gon Jinn já era meio rebelde, porra. Beleza. Puta que pariu. Beleza, você fala, você vai falar pra mim que o Qui-Gon Jinn vai, ou falar que não vai. O Jorge Lucas vai falar que vai. Poxa, chato, é que com o Jorge Lucas. Os fãs entendem mais de Star Wars que o cara que criou Star Wars, cara. Vocês não estão entendendo. Mas agora é o seguinte. Eu vou falar, eu gosto muito da corrida de pods. Quando eu assisti é muito bom. Putz, é muito legal a forma de pods. Não é bom, cara. Você vai, beleza. Você tá bom, vamos lá então. Vamos começar a desmistificar. Calma vamos aí. Desconstruir corrida o... Corrida de pods. Batalha no espaço do Obero Roll. Ah, a batalha no espaço com a Anakin ganha fazendo... Ups! Essa batalha que você tá falando? É, ele tá do Obero Roll. E o seguinte, Darth Maul não morre. Ele é Ken agora, ele sobreviveu e tem suas peninhas robóticas. O Clone Wars. Tá bom, cara, vamos lá. É muito bom também, assista. Ah, vamos lá então. Primeira coisa, Anakin. Você tem um Anakin que eles falam, olha aí o cara, 20 mil midi-chlorians, é mais que o Mestre Yoda. O que ele faz com essas 20 mil midi-chlorians em uns 3... Mata três... criança. Pelo amor de Deus, cara, aquelas crianças não eram nem Jedi, cara. Mata lá a tribo do vento. Sabe, sabe qual é o problema desse filme? É que cortaram o Anakin e o Obi-Wan muito jovens, cara, pra ser... Cara, não tem porquê. Mas é bom você fazer isso, cara, olha só. Você me pega o Anakin, aí você fala assim, ah, beleza, ele é o filho da força, ok, o cara tem força pra caramba. Em que momento do filme que o garoto demonstrou aquela força? No filme. Nenhum dos filmes tem uma demonstração de força. Chega no episódio 7. Eu sei, cara, mas você podia colocar o tipo assim, na corrida de pódio, pelo menos, quando o... Como é que é aquele cara? Tenta andar com uma porra de um trenó puxado por duas turbinas a 375 milhas. Não, é 375 milhas por hora. Isso dá para mais de 600 quilômetros por hora. E eu quero ver você não bater no primeiro poste que passar na frente. Mas eu não tô falando... O negócio da força dele ali que tem sentidos, cara. Não, ele é criança. É que eu tô dizendo, por exemplo, olha só, uma frase... Uma cena que já ia melhorar bastante no filme se ele fizesse. Sabe aquela cena que o cara, tipo, sabota a nave dele, no meio da corrida sai a parada que ele tem que puxar com o imã? Ele é o qual você vai falar que ele devia ter ajeitado com a força. Se ele tivesse ajeitado aquilo com a força, não seria melhor? Tipo, você ficar, olha aí, pô, o garoto é novo, mas gosta de estar sabendo usar a força melhor que muita gente, tipo. E ele nem sabe o que é isso. Aí não, você me pega ele usando o imãzinha, é o Anakin pra poder ganhar de uma guerra fazendo ups. Você me coloca uma trama boba, porque a trama do primeiro filme, do episódio 1, é boba, sim. Me diga se a trama dos três originais era inteligente. Que isso, o cara é muito mais... Os filmes de guerra nas estrelas... Cara, pô, cabeça. Os filmes de guerra nas estrelas são infantis. Mas esse foi muito infantiloide. O Jorge Lucas mesmo disse, cara. Ele fez o que ele queria fazer. Ele não tá nem no opinião da galera. O primeiro Star Wars que eu vi foi A Ameaça Fantasma. E eu adoro Star Wars. A Ameaça Fantasma fez o trabalho de fazer. Eu adoro Star Wars. Depois eu fui buscar os outros antigos, cara. Mano, olha só. O primeiro Star Wars que eu vi também foi A Ameaça Fantasma. Eu vi na fita ainda, na época do VHS. Adorei o filme. Parei pra poder procurar quando eu fiquei mais velho. Procurei os episódios antigos. Revi os episódios antigos, fui rever a trilogia nova. Cara, é uma merda, cara. Deixa eu apresentar. Ah, esse é o negócio. Pelo amor de Deus, que beleza, só porque ele fez o trabalho. Eu vou puxar meu lightsaber aqui. Merda, não é? É merda, cara, é merda. A trilogia prequel do Star Wars é uma merda, sim, cara. Tem que ser desconsiderada. Não é legal, aquilo não representa Star Wars, cara. Aquilo é ruim. Você chega no terceiro filme, você coloca um Anakin pra poder virar ou pra poder passar pro lado do Nego da Força. De uma maneira escrota, cara. Amor. Amor, cara. Pelo amor de Deus. Você não bota lá. Amar. Cara, o engraçado é o Mario, cara. Eu tô rindo demais do Mario falando com o Koala. Tá parecendo o Mate com o Maquin. É o amor, amor, amor, amor, amor, amor. Ai, tá bom, gente. Tá bom. Se a gente parar pra continuar essa discussão, não vai acabar isso hoje. O código Sift. Não, você não vai citar nada, ok? Já tá acabando. Tá o código Sift pra vocês. Vocês deixaram isso. Eu fiquei triste gravando esse programa, cara. Eu tô realmente frustrado. Ah, basta. Olha só, pra terminar bonito. O código Sif. A paz é uma mentira, só existe a paixão. Através da paixão, eu ganho a força. Através da força, eu ganho poder. Através do poder, eu ganho a vitória. Através da vitória, minha corrente se rompe. A força me libertará. Cara, olha só. Ou seja, no final das contas, você pega o código Sif e lê um tremendo foda-se! É verdade. Não. O código Sif, no final das contas, ele tá dizendo, se você for um friendzone, você vai ser o maior Sif de todos os tempos. Não, os friendzones são Jedi, porque eles não podem amar. Não, eles podem amar, eles só amam, e só se decepcionam. O cara tá lá em cima da mulher, a mulher tá querendo outro cara, tá lá e o cara tá arrozando. Filho, aí chegou lá, desculpa, mas eu vou ter que concordar com o Mário. O Jedi é só beijinho no, na mão e mãozinha dada no jardim, cara. Mas amor, podem... trepar. peca. Jedi não pode ter emoções, porque a emoção vai atrapalhar o julgamento dele. Então, o marido daquela mulher que pegou ela no motel que foi fazer unha com o melhor amigo dele, ele se virou um Sith, então o maior Sith de todos os tempos? É. Por aí. Exatamente, pô. Ele tentou uma piada pra encerrar, cara. Ah, encerramos aqui mais uma caçada. Pega mais um pacote de Cheetos lá e vamos continuar ouvindo o HunterCast, cara. Muito bem, Leônidas. Chegamos mais um fim de uma caçada, mais uma jornada que se encerra. E mais um cast que termina. Ai, ai, estou tão feliz. Na verdade, não. Eu fiquei tão triste, cara, gravar esse cast. Puta que pariu. Só falar... Cara, eles citaram tão filme... Ah, citaram Dungeons & Dragons, citaram Demolidor, Filmaço, filmaço. Agora sim. Tá sacanagem, né, cara? É só filme, só você filme não estava na caçada dessa vez, Leônidas, mas para a galera não perder o costume, não achar que você é apenas um convidado, cite aí três filmes que você gosta e que você sabe que é ruim. Porra, já até falou, né? É Dungeons and Dragons, Escorpião Rei e... Highlander 2, aquele filmaço. Ai, ai, eu não vou nem te responder, cara. Estamos aqui no fim da taberna, né, para podermos encerrar. Nerdmaster tá mandando fechar a casa porque está tarde e os bêbados já estão começando a incomodar e a vomitar. E eu não vou limpar, ele não vai limpar, então... Sabe o que é pior? O Bardo também já tá tocando a última música, já tá recolhendo seu... O que o Bardo tem? É um chapéuzinho? Como é que ele pega o dinheiro? Naquela caixinha da Laude, como é que fala? Que guarda a Laude lá dentro? É, deve ser um chapéu. É o Casey? Isso. Casey de Alaúde. Casey de Alaúde. Mas taberneiro, antes da gente ir, nos avisou que temos recados, Leônidas. Olha aí, finalmente comentário. Olha só, hein? Quem diria? Cara, eu tô muito feliz, cara. O primeiro comentário, o primeiro de todos. Leônidas, por favor, façam as honras de ler o que o nosso amigo novo Hunter disse. Bom, Rafael Dourado disse: estou surpreso em como é possível alguém se sentir pessoalmente ofendido por ouvir um elogio ao Ben Affleck. Quanto ao... Peraí, rapidinho. Olha só, não é que eu fiquei ofendido, né, meu? Ai, meu Deus, como é irritado. Você fica. Eu fico irritado, cara. Eu fico irritado quando falo Tobey Maguire. É diferente, eu fico irritado pra caralho. Ator foda também. Ah, tomar no cu. Que porra. Melhor Homem-Aranha. Ah, tá bom. Uhum, você não viu Guerra Civil, né? É, melhor Homem-Aranha. Enfim. Vai, continue. Quanto ao Batman e Superman, eu senti muito que o Lex Luthor, que aliás é chamado por outro nome durante o filme, Alexander, não foi? Seria mesmo um, entre aspas, filhos do Lex original. O Lex Luthor, ele é chamado de Alexander Luthor no filme? Isso eu não lembro. Não sei, não lembro, não me importo. É... que é citado algumas vezes como alguém conhecidamente deplorável. Mas para mim, que conheci o Lex Luthor pelo filme dos anos 70, ou da animação dos Super Amigos, ele sempre foi isso mesmo, um vilão engraçaralho. Inclusive, achei muito digno o Lex Luthor do filme 2005. Tá, eu confesso, eu gosto daquele filme, pela homenagem, puta que pariu, ele gosta desse filme horrível. Caraca, cara. A cena de ação do filme, né, quando o Superman levanta o barco, não é isso? Ah, é. Na ilha de Kryptonita. Caraca, aí que o Lex Luthor quer devastar a ilha lá, poder fazer, construir casa, não é? Construir condomínio. Caraca, o Lex Luthor é o vilão do comércio, né, cara? Caraca. É. Tô ligado, vai. Pô, né, cara? É o puto empreendedor, né? Voltando. Não, tá, eu confesso, eu gosto daquele filme. Pela homenagem que ele faz ao original. Puta, cara, essa frase ainda não me desce, cara. Mas enfim. Pra mim, a maior decepção com o Lex Luthor do Facebook foi a expectativa criada pelos rumores de que o personagem seria feito pelo Heisenberg. Eu quase li Heisenberg aqui agora. Ia ser maneiro se ele fosse feito pelo Heisenberg. Seria bem melhor. É... eu também fiquei na expectativa, cara. Quando anunciaram que ia ser ele, o Heisenberg, eu acho que ele quis dizer Heisenberg mesmo, cara. Será? Não sei, mano. Não é. É porque quem ia interpretar o Lex Luthor era o cara que faz o Heisenberg. Qual é o nome daquele ator? Ah, tá. Bryan Cranston. Isso, exatamente. Você sabia que o Bryan Cranston é um ator de comédia foda? Ele poderia fazer um Lex Luthor afetado também se ele quisesse. Ele é mais ator de comédia que ator sério, olha aí. Ele participou muito do Home to Mod, aquela série linda. Ah, cara, ele é mais Lex Luthor no Breaking Bad do que no próprio filme que tem o Lex Luthor. Cara. É foda, né, cara? Você fica muito triste. É, mas você tinha gostado do filme, sua opinião mudou depois do cast? Ah, eu deixei explícito o que eu acho daquele Lex Luthor lá, né? Caraca, Leandro, você tem que ver nessa caçada. Quando a gente tá falando de Justiceiro, daquele filme que você reviu e que falou que era uma merda, Leones elogiou o filme, eu quero deixar isso bem claro. Passou um dia depois no Facebook, no WhatsApp, veio falar que o filme é uma bosta, mas tudo bem. Não falei nada. Tá bom. Então, o Orion falou assim, nessa caçada. A gente tem que lembrar que esse filme não é no mesmo universo. Ah. Eles usam o argumento que ele usa, é outro universo, outro Justiceiro. Mas ele tá de sacanagem, cara. Essa porra tá acostumada a ver Jojo Bizarro no Adventure. Não, ele citou o Jojo 3 vezes no cast, cara. 3 vezes. Não, derruba ele quando for assim, velho. Beleza, agora eu derrubarei. ok, Leonidas. Para poder fechar a taberna, poder tomarmos o último copo de hidromel, brindarmos e metermos o pé, como é que a galera nos encontra? Bom, tem um e-mail, né, que é tabernahunter@gmail.com.br, o Twitter, que é, eu esqueci o nome disso, @, isso, @hunter_cast, será que precisa soletrar como é que escreve Hunter? Não sei. Pô, eu vou contar com a inteligência de todos os telespectadores pra poder escrever. Ou, se eles não conseguirem, sempre podem acessar a página do Paranerdia, que tá tudo no post, bonitinho lá, só tem que clicar e achar, e acessar, aliás. Boa. E o Facebook... Facebook é HunterCast. HunterCast. Exatamente. Então, galera. Tá faltando um R ali. Achei estranho. É, tá faltando um R, né? Vou reclamar com o Paranerd, ele que arruma. Então, tudo o que a gente falou nesse cast estará linkado no post. Estará linkado no post. Se não tiver, culpe o Nerdmaster. Mande e-mails e xingue aquele gordo. Acho que ele não tá aqui. Eu não falaria isso do síndico. Ele não pode xingar, ele não tá aqui. Outra coisa. Vamos lá, gente. Olha só, faça como nosso amigo Leonardo... Como é que é o nome do cara? Leandro Dourado? Rafael Dourado. Faça como nosso amigo Rafael Dourado. Comente no post, mande e-mail ou no Twitter. E, pelo amor de Deus, curtam o Facebook. Faça esse projeto crescer. Reúna os haters você também. Olha que bonito. Mas se for hater, eu vou ignorar. Não, a gente aceita a crítica construtiva. Mas, galera, critique, dê sugestão, fala. Mesmo que seja pra falar, porra, Leonidas, gordo pra caralho, não tá fazendo nada, porra. Não, fudeu, mano. Caraca, Leonidas, sabe o que falaram pra mim? A galera tem um feedback mais próximo. Eles falaram comigo que eu sou um podcaster meio exagerado. Como se eu fosse mega exagerado, overactor. Só nada, cara. Não, você é. Eu sou tranquilo pra caraca. Sou o cara mais tranquilo do mundo. Eita. Faz a compilação aí de todos os seus overacting dos podcasts aí. Vamos no final. É isso aí, gente. Então, tamo por aí, né? Vamos acabar? Vamos fechar essa porra dessa casa? Acabar com essa zona? Vambora. Fecha aí, ô Tabernero. Vamos fechar. Bota na conta. Ai, ai. Tchau, até a próxima caçada.